3662, autorizado 370 Natal, peso Luno 0, decola pista 0, curva esquerda, saída Fuca, transição Zipa, frequência do controle 19.8, código transponder 5445. Autorizado 370 Natal, peso Luno 0, decola de 1-0, curva esquerda, faz Fuca, Zipa, e 19.8 é o controle 5445, outra coisa 3662. Correto, nessa tração de etapa. Bora. Controle Salvador, boa noite. O Papatango, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, 1.000 pés, corredora Serra, Porte Farol da Barra. Quanto possível, seu estimado de pouso para Valença. Afirmativo. Paulo Fortaleza, Tan 3858, gate 03, tente Victor, autorização, por menos. 3850 autorizado, Fortaleza, nível 370, via peso Luno 9. Decola pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 1.9.8, código 5446. Tente aprovado, Fortaleza, nível 370, com papel de voo, via peso Luno 19. Decola pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 119, controle de controle 119.8. 19.8, transponda 5446, até 3258. Correto, né? Transponda no espaço. 3258. Ô, Juliette, Quebec, Kilo Valença 2350, ok? Cliente 2350, ok? M-201, chama Recife, sendo 251, alternando para 3325. 251, confirma seu colega, por gentileza, depois será M-201? 133.25, 133.25. Afirmativo. Recife, 251, alternando 3325, obrigado, bom trabalho. Realmente, bom voo. Chanel 6310, desce para 3000 pés, ajustado 1015. 10.000, 1015, 63. Santa 3858, solicita pushback, chamamento. Fox 03. É, confio. Santa 3858, solicita pushback, chamamento. Gate 03. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, puxa o chamamento da 3858. Objeto 5810, completa sinal de chamada Torre Noronha 3612. Salvador, boa noite, objeto 5810. 5810, cheque o trem, livre pouso, pista no zero, vento 160 graus, 109. Sendo as condições, bastante travado, visual prossegue, objeto 5810. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi. Aquilo vai seguir no meu país até o destino? Eu tenho frequência livre, não temos tráfego conhecido informado, setorizado adjacente. Boa noite, bom voo. Air 6310, desce a 2.000 pés, ajustado bem 15, disse na LFT, reporte estabilizado. Ok, desce a 2.000, autorizado LF, reporte estabilizado, essa é 6310. 9084, livre de restrições de altitude e velocidade à frente. Desce para 3.000 pés, no ajuste 1.015. 3.015, 9084. Para o taxi. Sente, então após o azul, está autorizado o posicionamento da 3.2. Positivo. Romênia 62, no 08, se tiver acionamento. No 08, autorizado, é poste por táxi. Mandará. Seu solo foi aos 39, chama o 29, solo, 5210. 219. Salve Salvador, boa noite, web 5810, Livro. 5810, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso, parte principal. Via Alfa, reporte para Galpão. 2000, reportaria, do 9084. Localizador, Xanéia 3110. É 3110 do Xané, completa final, chama Torre Nono 862. 2612, até já. É. Boa noite, SMMF 310, final do procedimento. 310, vento de 130 graus, 109, livre pouso, pistão 0. Livre pouso, 109, 310. Mata a ponte cara azul. Estabilizando localizador, gol 9084. 084, completa final, chama a torre no 8612. 86, obrigado. 890. Aguarde para o ingresso. Tá, 73662 com 1 no 47 a bordo, até na curta desse ponto, 2 horas e 40. E copiado, autorizado prosseguir o táxi. Via Pátio Índia Alfa, posso esperar por 1 no 8 desse momento. Pátio Índia Alfa, posso esperar 26362. Objeto 5890, após ingresso de táxi da nave Airbus descendo para 104, prossiga para o mesmo, gate 04. Tan 3858, pronto para o táxi, autonomia 0600, 99 a bordo, alterna João Pessoa. 6 horas, João Pessoa 99. Com confirme. João Pessoa, 99 com 6 horas de autonomia. Afirmo. Autorizado, táxi Índia Alfa, ponto de espera, torre 18, decimal, meia dúzia. Autorizado, táxi Índia Alfa, torre 18, decimal, meia dúzia. Solo, boa noite, o Xanair 6310, livrou. Xanair 6310, boa, prossiga táxi Alfa, reporte para engrosso, pode principal. Ok, espera Alfa, reporte para engrosso. Solo, o que deve prosseguir, é o 3362 ou o WhatsApp? Pode prosseguir, 3662, o WebJet após a passagem do Airbus, pode prosseguir para 4, ok? Galeão 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Bride, é o peso Lino zero. Controle 1 no 9, próximo ao outro, código é o 5450. A saída é da El, após da El voa Leda, Bride e é o peso Lino zero. E o código transponde é o 5450. Adicional aos 46, livre à direita, 121, adicional. Direito 219, gol 10904. Viagem para o gate 7. Autorizado Galeão 360. Você fala 10 por 2, o Greta. Então, 3 segundos, o Greta, o Greta, o Greta, o Greta, o Greta, o Greta, o Greta, 5450, nessa operação é metade. Fox, voo 9084. Voo 9084, prossiga táxi via táxi real, parte para ingresso, parte principal. Vai reportar para ingresso, parte principal, voo 9084. Aviar e mantém agora autorizado, tanto 3850. Autorizado, Aviar e mantém 0, tanto 3850. Tudo em Salvador, Xané, 6313. 3132 Xanera, sem identificação, você foi para onde viu? Primo Silva, tentou várias chamadas com o centro Recife, perdeu o contato, atingiu 160, deficiente da Victor. Gente, está presente com apelo da C4000 pés, ajuste 1015, Xanera 6313. Pelo 4000, 1015, 6313. Oi, boa noite, C3, 6312, pronto, pode estar na tela. suficiente, mantém a posição. 4071, decolou os 49, controle de 9 decimal 8. 98, boa. Controle, boa noite, azul 4071. Azul 4071, boa noite, está sendo contratada a sobre a 360, da presente Leda. Faz Leda Bridge. 360, Leda Bridge, obrigado. 3858, livre decolar, 130 graus, 81. Livre decolar, 362 autorizado, né, manter? Ingresso contato, gol 9084. Autorizado ingresso via Juliette, gate é o 02. 02, gol 9084. 5 decola 51, controle 1, 9 decimal 8. 19, 8, 3858, data. Controle, boa noite, 3858 da SAM, transfere. 3858 da SAM, está sob contato radar sobre a 3706 da Momo Frost. Momo Frost, 3858. 370, nível 3858. Treinador livre decolar, vento 150 lá, né, dos anos. SAM 3858 está restrito pelo centro Recife com o nível 330. Em caso de falha de comunicação, o nível 330 passa a ser o nível final. Restrito 330, caso falha, será o final. 3858 da SAM. Controle Salvador, boa noite. SAM 3662, decolou cruza 1500. SAM 3662 está sob contato radar, sobre o 370, sai da PUC, chamamos de paz. Cajamos de par 370, SAM 3662. boa noite, Portugal 019, crossing level 195. Portugal 019, Skokhead Dam, descent 4000 feet, PNH 1015, cleared both arrival. Clear 4000 feet, 1015, there's one more problem. Solo controlado, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Controle 3858, até alguma possibilidade direto do frote? Aguarde condenação, só 3858. Aguardando. Acho medo. Controle. Prossiga. Presente o voo pro de Abuco. Abuco, tá 3858, grato. Do 4071, me chame Recife. 1251, alternando no 3325. 325, boa noite. Paranáxi chegou 1889, 091 a bordo, 4 horas Campinas. Boa noite, 89, táxi participal, Indy Alpha, 18 menos, ponto espera com a torre, ajuste 190. 1-5, podia repetir os dados novamente, por favor? É, o POB 091, 4 horas alterna, Campinas. Gente, copiado os dados, táxi já destruído, chama em torre no ponto de espera, o 989. Já, um pouco no pronto, aqui também, o 989. Tá pra 258. Vai manter a posição o Guardião 07, depois vai decolar novamente pro pátio do Grêmio?